A3154, solo, Ozuna 6, direita, Ona 211. O 164, somente para informação, tráfego de pequeno porte na final da pista auxiliar, afastado, não interfere no seu fogo. Guarda pela pista livre, gol no 164. Sente o 164. Posta, colo número 2, separação. Gol no 164, check-trem, pouso autorizado, pistão na 0, vento 2, 00, 09, nós, o 164. Teve pouso na 10, já baixou o trabalho, gol no 164. Gol no 967, após o pouso de companhia, conta final ali, mantém, pista 10. Pode ser o trabalho de manutenção normal. S1107, está autorizado o final do procedimento ILS, reposta do localizador. Passará. Estou precisando do computador para 2.7. Tango, Oscar, pouso autorizado, pista 1-7, vento 2-0-0 graus, 089, confirme o pátio após o pouso. Após o pouso, 7-3 até o hangar da base, senhor. Sente. Solo, Zuno 8, para a direita, 1, 2, 1, décima 1. Ok, na sequência? 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, controle o 1, 2, 4, grátis, lá bem. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 884, ponte Serdão, 0 pronto. Faz a rolagem do companhia à frente ali e mantém pistola 0. Faz a rolagem da aeronave da companhia ali e mantém pistola 0 de fato. Na 967 tem livre decolagem, 200, graus com 099. 209. Solo 19 autorizado, reporta livrando. Fox Trot Tango, ó. Desse a nível de voo, então precisa da pegada bomba. 1967, 220, controle 198, boa viagem. 198. Desce. 1967, contato para a decolagem, suba nível de voo 360, saída da Elf. Saída da Elf, são 360, gol 4, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 190 graus, 07 nós, voo 1884. Lindo, decolagem pistão 0, voo 1884. Quatro, está precisado, Ilê. Xanay 63, 1-4, ajusta 1-0, 1-7, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua na aproximação, aguardando. Xanay 63, 1-4. Decolar 222, controle 198, boa viagem. 198, bom trabalho. Boa tarde, controle Salvador, gol 1884, muito boa tarde. 314, pouso autorizado, pistão 0, vento 200 graus, 089. Puxa, né, 314? Puxa, né, 314, copiou? Afirmativo, autorizado, pouso. Xanay 6314, solo 25, a livrar à direita, solo 21 no mundo. 21 na direita, o Xanay 6314. Siga. Vento 190 graus 099, decolagem autorizada, pistão na zero. Tipo 54 na zero, foi. Faz a rolagem do Boeing ali, mantém pistão na zero. Ativos do Juliette Serra, mantém os corredores de reporte em Paripe. Papá, Romeu Juliette, já confirma o tipo de equipamento? É o Romeu Victor 110. Controle 198, qual é? 198, obrigado. 4 Recife, 126.85. Controle, boa noite. 207 da Gol, passa 1500 na Dael Coral. Gol 2017, sob a nível de Gol. 240 no perfil da cena da El. 240, perfil da El. 207. 1884, Recife, 126.85. 2685, 1884, boa tarde. Nicolás, 4.0. Recife, 1251. 251, agora, 967. Recife, 490, decolar das 29, controle 198, boa viagem. 198, boa. Controle de Salvador, trip 5490. Tipo 490, contato na decolagem. A nível de voo 200, não precisa sair da Momo. Momo 200, 5490. Lula Web, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35. Ingressando Interlagos, o Zulu Juliette Serra. Gente, reporte na rotatória. Tá na rotatória, Serra. Procedendo 060 para 060-3207. Tanto que 297 deixa 3 mil pés. O ajuste 1097. Tá, eu tô vendo. chama para decolagem, hotel Alimatango. É, Cruzeiro November, decolagem autorizada, pista 1 a 0. Desculpa, correção, pista 35, vento 190 graus, 099. É, Cruzeiro November. Torre, boa tarde do Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, mantenha 1.500 pés na proa da rotatória, aguarda a autorização final no 7. Toda rotatória, 1.500, aguarda a autorização, Serra. Fala no tráfego do Papa Alfa 31, decolando da pista 35. 1.500, Zulu, Juliette Serra. Ali matando, aguarde. Decolado aos 3-3, curve à esquerda, mantenha a paralela final da 1-7, da 1-0, aguarde transferência de comunicação, é Zulu November. Forma o tráfego ao Romeu Victor 1-0, a proa da rotatória para ingressar final 1-7. Curvando à esquerda, é Zulu November. É Zulu November, tem ascensão autorizada até o 085, é Zulu November, só aguarde transferência de comunicações. Acessão livre ao 085, aguardando a transferência de comunicações, Eco 1 November. Sim. Ok. Eco 1 November, tu é. Força, Eco 1 November. Coordenação com controle, sub restrito a 2.500. 2.500, já pode chamar o controle? Negativo, aguarde e esperação do tráfego. 7, November. Assista 3.207. Tá, prossigo. Deixa eu aguarde um minuto, eu tô alimentando. Rotatória, o Zulu, Juliette Serra. Sim, tráfego superado, ingresso final 1-7, reporta curta, o Zulu, Juliette Serra. Sobrado, Serra. Eco, Zulu, November, chame controle 19-8. Deixa para 2 mil pés, está autorizado o procedimento LS X-Ray, reporte no custo localizador. Ok, prosseguindo para 2 mil, autorizado X-Ray, 232, 07. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Batango, Eco Zulu November, mantenha sobre regras de voo visual, confirme já na proa do destino. Afirmativo, está mantendo a magnética 321, direto, voo direto de destino, senhora, Eco Zulu November. Gente, o Eco Zulu November está autorizado a subir a nível de voo 08. Fique em condições visuais, reporte e atingido. Subindo para o 085, reportará atingido, Eco Zulu November. Voo 620, desça para 3 mil pés, o ajuste 9097. 3.097, voo 620. Kilo Delta 2. Direcionar chama táxi, Vitor, Kilo Delta. Matango, Otário Matango, está fora de prova. Hotel Lima Tango, o Proa Norte chama o controle 19-8, boa viagem. 19-8, grato, até amanhã. Boa tarde, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Papa Tango, Hotel Lima Tango, mantenha sobre a regra de voo visual, confirme já cumprir o destino. Já com a proa ideal de destino, vai desviar a área restrita de Camaçari, está ciente. Vai subir que altitude? Vou subir a mil pés, senhora, se é autorizado. Gente, o senhor irá desviar da área proibida, hotel de Matango? Está ciente dela, vai desviar dela, senhora. Quando possível, ser chamado de pouso. É estimado depois de 2 horas e 20 da presente, cara. 20. LS 3297. Isso, contato final do procedimento. LS 2198-95. Corre 2953-297. 1620 desta parada 2000. Pede está autorizado o final do procedimento. LS, reporte no curso do localizador. 2-0, está no localizador. 620. Juliette, na torre. Uma garabata? 2097. Deixa eu passar na frequência ali. Oi, Salvador, boa tarde, Zan 3207, aproximação final, avisando. Zan 3207, ajusta na 097, confirme, baixou e travou? Afirmativo, baixado, checado. Os autorizados, pistão na 0, 190 graus, 099, Zan 3207. Autorizado o pouso, Zan 3207. Confirme. Conversão 1-9-1-3-3-1-9-1. 0-7 controle. Vai, estou com o seu voo 2-0-7. Chama agora o centro, Recife 125-1-9-1-3-3-1-9-1. Chama táxi, Mike Eco Delta. Voo 620, chama agora a torre 1-8-7-9-5. 1-8-9-5, ligado, bacana, 3217, solo aos 40, livrar direita, 121, décima 1, boa tarde. Vitor Kilo Delta, chama na papá. Zona 7 pro piloto? Negativo, 3217 na escuta. 4-1, solo 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. 1-620 na escuta? 620, baixado, checado, final da 1-0. Tive pouso, pistão na zero, vento 200 graus, 09 nós, gol 1620. Tive pouso, 60. Eu tô aqui, Delta, tô. Do Capseira 35, Vitor Quilo Delta. Uno 620, Paulo 43, livre direito, Uno 211, boa tarde. 211, boa, Uno 620. Vitor Quilo Delta, OLA tem decolagem autorizada, pista 35200 graus com 8 nós. Vitor Quilo Delta. Tava na Papá, Mike, Eco Delta. Tá na Papá, Mike, Eco Delta. Tinha um Claudio 02? 2 na moto, porque é na cortina. Sim. Torquilo Delta, decolado aos 4-4. Confirma, por gentileza, o tempo estimado de voo. Minutos, senhor. Sente, comandante, boa viagem, controle 19-8. Obrigado. Vai chamar agora o controle 19-8. Controle, o Papatango Vitor Quilo Delta. Papatango Vitor Quilo Delta, controle de Salvador, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 100 na saída, bom. Solicita lotar, senhor. Fica melhor pra gente, se possível. Autorizado lotar o Papatango Vitor Quilo Delta. Ok, a sessão 100 na lotal, Vitor Quilo Delta. Papatango, hotel Lima Tango, vamos estimado para pouso. Senhor Papatango, hotel Lima Tango, mantenha condições line, frequência de coordenação local, alterna as frequências do centro Recife, 126-85 e 125-45 para serviço de informação de tela. Mike Eco Delta após ali, tem livre decolagem na 7, vento 190 graus 08 nós. Mike Eco Delta decolado às 48, controle 198, boa viagem. 198, bom trabalho. Controle, alguma possibilidade do Mike Eco Delta vou atender? Claro. Controle, o Papa Sagovita, Kilo Delta, passando agora de voo 060. Solicita cancelamento do plano instrumento presente, já mantendo de condições visuais. E te mando pouso em Paulo Afonso ao 1940. O Vitor Kilo Delta. Para o 0-0, senhor. Estou mantendo a proa 025 no momento. Aí estamos indo nível 095, corrigindo. 095. Delta autorizado no final 095, regras de instrumento cancelado aos 8.1, mantém condições mais. Ok, a sessão por 095, ouvindo aquilo Delta. Salvador, boa tarde, 966, ponta de pé 210. Linda coluna 0, vento 190 graus 08, nós, gol 1966. Aqui ainda coluna 0, 996. Papatango Guarda Sul, nós vamos chamar agora o centro Recife, 126.85, ao térmico, 125.84. Fala do Boeing ali, mantém pistão zero. Fala do Boeing ali, mantém pistão zero. Chama ataque Mike e Eco Delta. São 966-53, controle 098, boa viagem. São Ará, grato, bom trabalho. Papo Bahia, Yankee, Oscar, Foxtrot, controle Salvador, assina identificação, deixa para o nível 050 na chegada Mari, ajuste ao altímetro no 097. Controle de Gol 966, decolou Boca Azul de Barna, só escuta. Gol no 966, contato radar na decolagem, tudo para o nível 370 na saída, Boca Transição de Barna. Boca de Barna 370, 966. Controle Salvador, 5627 da Trip, passa 1000 pés na Puca. Entre 5627, contato radar na decolagem, tudo para o nível 190 na saída Puca. 190, saída Puca, 5627. 7327, a linha e decola, pistão 90, vento 200, ducha, entramos com 8 nós. 6327. Decola, 6327. Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, onde espera dar no zero campo? Polé 6321 na linha e mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, Oceaner 6321. Entra com 85, volta 1-2-5-4-5, 9-6-6. 1-2-5-4-5, volta 2-5-4-5, boa tarde, 223 na Passarela. 2231, metrô de Salvador, tem identificação, deixa para o nível 060 na chegada Mari, ajuste altimetro do 070. Para o 060, bota no ideal, identificou. No ideal, deixa para o 060. Controle Salvador, boa tarde, Sonero 6327. Sonero 6327, contato, razão na decolagem, para o nível 2401 na Serra Israel. Gente, ascensão 240, daí é o coral, quando possível autorizaria coral. Após o nível 110, vai ser autorizado a direção coral tiver, devido à tráfego na saída coral e ascensão nível 100, carro 208. Gente, após o nível 110, coral 6317. Decolagem autorizada, pistão 90, vento 210 graus 089, 6321. Autorizado, decolagem 6321. Mike Eco Delta, observe obras aí e chame na lógica, Mike Eco Delta. Mantenha, Oceaner 6315. Mantenha, mantenha, 6315. só levanta 1, 2, 2, 3, 1. Para o controle? 2, 2, 3, 1, poderia voar em TAP? Autorizado em TAP, passa 3, 2, 3, 1. 2, 2, 3, 1. 089, Mike, acudeu. Topo Ocean 3, 2, 1, na Arbor, passa Miguel. Xanema 321, contato radar na decolagem, para amigo 340 na saída A. 340 na árvore, 6321. Papai Yankee Oscar Fox, desça para 2 no Oeste, autorizada a final do procedimento LS 710, reporte estabilizado. Para 2007, reportará estabilizado no ILS 710, Yankee Oscar Fox. Espero para passar o vídeo pelo Delta, mantém o centro de flecha, mas agora o centro de princípio, 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 5. Mike, Eco Delta, decolada 04, controle 19-8. 19-8, Delta. Salvador, boa tarde, Mike, Eco Delta. A foto para Mike, Eco Delta, controle Salvador, mantém o centro de flecha, mas o lugar é alto, decimal 07. Delta. Pode voar coral então agora passando 110 ou 6127? Autorizado. Frente coral, 6127. Obrigado. Passarei 2231, desça para 3 no frente, alfinação no 07. 3105, 06, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Controle, Oceaner 6315, decolado. Oceaner 6315, contato radar na decolagem, para o nível 360, na feira da Elfa, são 360 na Bel, seria possível voar direto Leda? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Controle, o Xanem 6321, poderia voar Edepa? Autorizado, direto Leda, o Xanem 6321. 6321, direto Leda.

Papa Yankee, Oscar Fox, continuando para sair para a posição pista no 0, pista 7. Fala 7, está com o ILS. Passando o final do procedimento de ILS aqui, fechamos agora tudo. Encontro com o 8, décimo 95, vamos fazer. 295, obrigado. Corre, Salvador, boa tarde. Papá Yankee, Oscar Fox. Yankee, Oscar Fox, ajusta no 097, reporta para cancelamento. No 097, está 2.8 para Simbra, vai reportar visual com o 97, uma base pela direita. Na Pro 100, ok? 600, voando de parte. Ok. O Yankee Oscar Fox vai passar sim para essa visual com o 7 para modificação. O plano, instrumento cancelado 1-0, base pela direita, reporta curta final. Yankee Oscar Fox, reporta já baixado e travado. Ok, já confirmo, baixado e travado, reportará na curta final para 1-7. Foi para o controle? 3192, está no ano e tarde. Gente, o TAN 3192, autorizado descida até 3 no Cães, altímetro 107, livre da restrição vertical em tarde. Negativo, prendeu direto, 3192. Apresente-se por 6, autorizado direto do ano. Dona. Fox já avistado, pouso autorizado no 7, 210 graus, meia dúzia de nós. Yankee, Oscar Fox, confirme só o pátio. Aero Star, Sim. Tá livre o pouso então na 17, Fox. Né, 6315, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, 9, 133, décima 9. Centro Recife, 251, antena 3395, Xané 6315. Papatango Mike com Delta, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100, chama agora o controle de 120, décima 1. Controle, só para confirmar, é o 6361 que liberar a chamada do centro de si? O Xané 6315, chama agora do centro de si, 12531-133-9. Pro 6315-3395-251, obrigado, boa tarde. O Xané 6321, chama o centro de si, 128-8, alterne 126-0. 2282-60-63, obrigado, bom trabalho. 2231. Yankee, Oscar Fox, Solo 14, backtrack autorizado, repórter liberando a papai Yankee, Oscar Fox. Salvador, a identificação desça para o nível 050 na chegada a Man, ajuste ao altímetro no 07. Ficou 0050, chegada a Man, ajuste ao 00. Estabilizou, 2231. 3231, sob 118, 7195. 189, boa. 18995. 35627, controle. Escuta, passou a posição já. Chama agora o centro Recife, 12685, alterne 125.45. Recife, 12685, a secundária 12545. Acerto. 89, 2231. Ok, tá embaixo travado, tá livre o pouso, normal 0, 2231. Controle, boa tarde, azul 4118. Azul 4118, boa tarde, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na saída Arbor Elefa. 340, Arbor Elefa, pode ir pro Arbor da presente? Já direto, né, pro azul 4118. Melhor ainda, direto Elefa 4118. Salvador, assina a identificação, deixa para o nível 060 na chegada Mari, ajuste ao quilômetro 07. 060 na chegada Mari.